Posso começar? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu queria dar um aviso aqui referente ao curso Introdução à Filosofia de Louis Lavelle, que vai ser proferido aqui de 6 a 11 de maio. Nós já abrimos as inscrições para as pessoas que quiserem se inscrever para assistir ao curso online. Vai haver uma taxa para isso. A taxa é de R$350 para os que são alunos do COF ou membros do seminário, e de 550 para todas as demais pessoas. Porém, aqueles que fizerem a inscrição pelo PayPal, de hoje até quarta-feira, às 3 horas da tarde do Brasil, terão um desconto de R$100. Portanto, fica 250 e 450. Pagamentos devem ser feitos para o e-mail odecarvalho@gmail.com. odecarvalho@gmail.com pelo PayPal. Repetindo, então, com desconto fica 250 para quem é aluno do COF ou membro do seminário e 450 para as demais pessoas. Depois de quarta-feira, às 3 horas, passa a ser 350 para alunos do COF e membro do seminário e 550 para todos os demais. A senha será liberada em tempo bem antes do curso. Então, no mês de maio, nós continuaremos a ter aula normalmente e, como sempre, a última aula do curso, Lavelle, será a aula normal do seminário. Né? Depois, no fim do mês, nós teremos aqui o encontro de escritores, tá certo? Depois, mais tarde, eu dou a lista dos que virão, para debater perspectivas da cultura de língua portuguesa hoje. E isso será transmitido para todos vocês gratuitamente. Então, também aqueles que quiserem se hospedar na casa da professora Margarita, fiquem sabendo que ainda existem vagas lá. Eu não sei quantas vagas. Vocês sabem? São duas vagas para mulheres no quarto compartilhado e o resto são as beliches para os homens. Tem duas vagas para mulheres em quartos compartilhados e existem algumas vagas nos quartos com beliches para homens. Para casais, acho que não tem nenhuma vaga para casal. Não. E para entrar em contato, é materitanois.com. Não, entra em contato pelo meu e-mail, Marcela C. Andrade. Então, informações a respeito, vocês pegam pelo e-mail Marcela C. Andrade, sem ponto, tudo junto, Marcela C. Andrade, @gmail.com. Tá certo? Então, hoje nós temos aqui esse texto esplêndido do Philippe Perrault, na introdução que ele fez, o prefácio que ele fez ao livro A Introdução à Ontologia, Introdução à Ontologia, que é um dos livros fundamentais do Louis Lavelle, e que não é de maneira alguma uma introdução, é uma apresentação da própria filosofia ontológica do Louis Lavelle, que não é um livro fácil de maneira alguma. Esse livro é particularmente importante por apresentar os três conceitos fundamentais da ontologia do Louis Lavelle, que são os conceitos de ser, existência e a realidade. Esses conceitos podem ser resumidos mais ou menos assim. O ser não pode ser confundido com o conjunto do que existe, tá certo? E nem mesmo com o conjunto dos processos reais, porque aí seria reduzi-lo aos seus efeitos, reduzi-lo às suas criações. O ser só pode ser compreendido como tudo isto inserido dentro da sua causa ou princípio fundante. Esse princípio, por sua vez, diz Lavelle, não pode ser concebido senão como uma subjetividade criadora, autônoma, independente e totalmente autossuficiente. Ele entende em seguida por existência a forma especificamente humana de ser, que é compartilhar um fragmento da capacidade da força criadora do ser, na medida em que nós somos dotados da liberdade, nós podemos escolher quem nós vamos ser, e na verdade o escolhemos a cada momento, cada decisão que você toma, cada escolha que você faz, ainda que você não o perceba, ainda que você acredite que está agindo apenas por hábito, você está ainda exercendo a sua liberdade. Isso tem implicações de ordem moral que eu considero a parte mais difícil do ensinamento é levar as pessoas a perceberem isso, a perceber a sua liberdade, a perceber as implicações das suas decisões. Particularmente isso é difícil no Brasil, por motivos que eu vou explicar daqui a pouco. E por fim, o conceito de a realidade é o campo onde o ser humano exerce a sua liberdade, ou exerce, ou abdica dela. Quer dizer, o campo é o que nós normalmente chamamos o mundo. Quer dizer, a realidade ou o mundo, para Lavelle, são a mesma coisa, e nenhum deles é o ser. Tá certo? Então, o ser humano é uma espécie de intermediário entre o ser e o mundo, o ser e a realidade. Ele participa de um e participa do outro. Quer dizer, ele parte, ele é uma coisa, um animal, um ente condicionado por mil e uma circunstâncias e determinações, mas em parte também ele participa do ser por meio da sua liberdade. Mas, visto de uma outra maneira, diz ele, o mundo é a prova da fraqueza humana, o mundo é o intervalo. Se o homem é um mediador entre o ser e o mundo, o mundo é, por sua vez, vamos dizer, o intervalo, o espaço que separa o homem do ser. Quer dizer, e separa não só exteriormente, separa também interiormente, na medida em que dentro de nós temos um elemento do ser, que é a nossa liberdade, e temos um elemento de, por assim dizer, mundano, ou elemento de realidade, tá certo? Que é tudo aquilo que nos constitui biologicamente, socialmente, etc, etc. Então, diz ele que existem duas maneiras, isso vai ser explicado no texto mais tarde, duas maneiras de você perder a conexão com a liberdade. A primeira é, evidentemente, você identificar o ser com a realidade. Isso hoje em dia é quase obrigatório, as pessoas tomam, quer dizer, a realidade existente como se fosse o último limite do ser, quer dizer, não há um ser além das coisas, do mundo das coisas, né? Incluindo aí o mundo social. E a outra maneira é você se identificar com o próprio ser, quer dizer, você tentar aquilo que o René Guénon chamaria a última realização metafísica, em duas, e absorvido, né, no ser. Neste caso, a liberdade humana não faria o menor sentido. E no primeiro caso, ela é perdida. Então vamos ler esse texto aqui e examiná-lo pouco a pouco. É uma longa introdução de 50 páginas que o Philippe Perrault fez para a introdução à antologia. E eu acho uma coisa muito eficiente essa introdução. Então, essa numeração é minha. Eu pus a numeração só para facilitar as coisas. Na origem da obra filosófica, há necessariamente um ponto de contato com o real suficientemente forte para suscitar o despertar do pensamento e dar-lhe, com ou sem razão, o sentimento de que tem aí uma abertura para o segredo do mundo. Existem vários filósofos que insistiram nesse tipo de experiência. Que Henri Bergson dizia que toda a filosofia era apenas, vamos dizer, a explicitação, a exteriorização de uma única intuição que o sujeito tinha tido um dia, tá certo? E que ele tentava expressar e precisar por todos os meios pelo resto da sua vida. Né? Eu lembro ter lido uma coisa similar também em Ortega y Gasset, que ele até datava mais ou menos a época da vida em que a pessoa tinha isso, dizia, assim, isso acontece entre os 26 e os 28 anos. O sujeito tem percebe alguma coisa, e esta coisa para ele nota que está para além da experiência imediata da realidade e que, de algum modo, ele conseguiu penetrar numa camada mais profunda e ter, por assim dizer, um vislumbre do ser entendido, no caso, como subjetividade criadora autossuficiente. 2. Aqui é uma citação do Lavelle. É bom que cada um tente trazer de volta ao seu pensamento aquelas experiências primeiras nas quais, ultrapassando o mundo da aparência e do hábito, ele acreditou perceber como num relâmpago a essência mesma desta vida. E aquele que tem mais filosofia é também aquele para o qual essas experiências ainda persistem quando os outros as esqueceram. Isso aqui é absolutamente fundamental. Quer dizer, eu até acredito que Ortega y Gasset ele não está muito certo quando diz que isso acontece entre os 26 e os 28 anos, porque eu me lembro de ter tido a experiência quando eu era muito pequeno. E se eu tive, outras pessoas podem ter tido também. Eu até coloquei aqui num blog que eu estava fazendo, depois parei o blog, mas os textos continuam publicados, né? Num texto que chamava O Filósofo Mirim e outro que chamava Memórias do Brontossauro. E, entre outras experiências, que eu me lembro claramente de ter tido, foi a das direções do espaço. E eu notei que era, vamos dizer, um esquema exterior que me enquadrava completamente dentro do qual eu me movia. Né? Isso aí, bastou ter essa experiência para eu ficar eternamente fascinado contra o negócio do Kant, que diz que tempo e espaço são apenas categorias do nosso pensamento, ou formas da nossa percepção, e não dados do mundo exterior. Porque eu notava que eu estava totalmente enquadrado por essas direções. Eu, fisicamente e até mentalmente, eu não conseguia pensar fora delas, tá certo? E eu me lembro de uma experiência que eu fiz com... Eu tinha uma coleção de tartarugas, eu tinha 8 tartarugas, né? Como eu sofria de um problema pulmonar, e naquela época havia um mito de que as tartarugas faziam bem para crianças com bronquite, então me deram logo 8 tartarugas. E o meu pai, no Natal, ele passava cola na tartaruga, enchia de purpurina e botava um lacinho, vinha aquele negócio andando. Era um presente de Natal. E tinha um tanque, eu estava dando banho nas tartarugas. E eu sempre tive um problema visual. Um olho enxerga completamente diferente do outro. Um é míope e o outro é hipermétrico. Então um acha que está tudo perto, o outro acha que está tudo longe. E daí eu olhava as tartarugas com um olho, e olhava com o outro, olhava com o outro e falava, porra, mas é assim ou é assim? Né? E daí eu percebi que havia uma coisa que transcendia esta diferença, que era a direção para onde as tartarugas iam. Eu olhasse com o olho direito ou com o esquerdo, parecendo mais perto ou parecendo mais longe, quando elas iam para a direita, era a direita. Quando iam para a frente, era a frente. Quando iam para trás, era atrás. E isso era totalmente fixo. E nesse instante eu percebi que toda a minha percepção estava enquadrada por esse condicionante. Mas não era só eu que estava condicionado, era as tartarugas também. E as tartarugas certamente não eram formas da minha percepção. Então, nesse momento, eu devia ter o quê? Uns 6 anos quando isso aconteceu. Então, nesse momento, eu aderi definitivamente, creio eu, ao realismo filosófico. Ainda que, mentalmente, eu tenha aderido a outras filosofias no caminho. Quando eu li o Kant, eu achei que ele tinha razão. Mas quando eu li o David Hume, sempre se acha que os caras têm razão na hora que eu estou lendo. Tá certo? Quando eu li George Berkeley, né, que diz que é tudo subjetivo e tudo está se passando, na verdade, na mente de Deus. Né? Todas essas teorias, elas me convenceram na hora, mas convenceram, assim, só intelectualmente, porque, no fundo, eu acho que eu continuava um realista, sem querer e sem ter consciência filosófica disso, por causa dessas experiências fundamentais. Você vê, também a dificuldade que eu tinha de me mover, né, me mostrava que o espaço não era uma coisa que estivesse à minha disposição, não era uma coisa, uma forma da minha percepção. Eu não posso me mover a mim mesmo dentro de uma forma da minha percepção. Isso aqui é importante. Quer dizer, tudo aquilo que eu percebo fora, eu posso dizer, bom, são formas da minha percepção. Mas e as minhas próprias ações? Né? Como é que eu faço este milagre de eu mesmo criar essa estrutura de espaço e tempo e eu mesmo me colocar dentro dela como sujeito agente? Fala que é uma coisa que não é possível. Então, muito mais tarde, quando eu fui ler o Kant, eu tive essa impressão de que o Kant olhava o mundo como se fosse um cinema. Um cinema no qual ele, portanto, não estava. Ele estava vendo um filme e ele descrevia as coisas mais ou menos tal como apareciam. Só que fazendo abstração da presença dele mesmo nesse quadro. Curioso, no instante mesmo que ele diz que tudo que todo mundo exterior é apenas uma projeção das formas da nossa percepção, portanto, ele coloca o sujeito no centro agente do processo, nesse mesmo instante ele subtraía o sujeito e olhava tudo como se fosse apenas um espetáculo que está se desenrolando diante do sujeito. Então, portanto, ele identificava o sujeito humano com o sujeito absoluto, ou seja, com o observador universal. E isso realmente não é possível, ou antes, isso só é possível se eu fizer a abstração de mim mesmo como objeto existente. Ou seja, eu não existo, eu estou fora do quadro, e eu observo tudo, tá certo? E tudo está se passando, portanto, dentro da minha mente. Mas no instante em que eu me coloco já como sujeito agente, né, eu passo a ser objeto para outros sujeitos. E aí a ideia de reduzir tudo à estrutura da minha percepção ia para o buraco imediatamente. Mas, então, eu só percebi isso depois de vários meses de lutar com a crítica da razão pura. Mas eu tenho a impressão que o Ortega y Gasset disse que ele levou 10 anos para se livrar da jaula kantiana. Eu não levei tanto tempo, por quê? Graças às minhas tartarugas. Eu já tinha tido uma experiência fundante que já me orientava nesse ponto. Eu tive várias outras experiências desse tipo já quando criança. Depois, evidentemente, eu as esqueci e só voltei a lembrá-las no instante em que estava estudando filosofia e vi que, opa, eu estou procurando a resposta para um negócio cuja resposta eu já tenho lá para trás. Só que quando eu tive a resposta, eu não tinha os conceitos nem a linguagem filosófica para articular aquilo, eu tinha somente a experiência no sentido mais grosso da coisa, mas que a resposta já estava dada, já estava. Né? Então, em seguida, aqui o Philippe Perrault faz uma analogia entre a poesia e a filosofia. Ele diz que as duas, de algum modo, emergem da experiência da vida. Tá certo? Só que, ele diz, o poeta expressa a vida tal como ela se apresenta, ao passo que o filósofo medita essa vida em termos de existência, ou seja, medindo a diferença que o separa dos que o articula e o separa com do ser. Porque esse é o que o filósofo está buscando, no fim das contas, ele está buscando o ser. Está certo? E, portanto, a explicação da existência e da realidade dentro do ser. Isso é o que todo filósofo está procurando. Então, ele já não pode se contentar com a experiência direta da vida. Então, ele já não fala em termos de vida, e sim de existência. Então, ele seria esse outro conceito. Quer dizer, o que é a vida? A vida é a experiência da realidade. E o que é a existência? A existência é a forma de ser especificamente humana, marcada por essa tensão entre o elemento de liberdade, ou seja, a marca do ser, e o elemento de, podemos dizer, de condicionamento ou de determinação, que é marcado, então, pela realidade. Está claro isso? Então, diz ele, o poeta aposta na aparência, instala-se nela, distribui imagens. Ou seja, ele expressa a aparência diretamente. Você deve se lembrar que, aulas atrás, eu mencionei o famoso texto do Benedetto Croce, da Estética como Consciência da Pessoa na Linguística General, que ele falava que a poesia é expressão de impressões. Quer dizer, impressão tomada no seu sentido mais imediato e verbalizada imediatamente. Eu acredito, e expus isso na Teoria dos Quatro Discursos, que sem esta primeira expressão linguística, nada mais é possível. Quer dizer, que se você não consegue nem mesmo expressar as suas impressões, como é que você vai depois raciocinar a respeito delas, tá certo? Para buscar nela essas diferenças, ser, vida, realidade, existência, etc. Simplesmente não seria possível. Então isso quer dizer que a poesia, a arte literária, de um modo geral, ela fornece o fundo linguístico sem o qual nenhuma meditação filosófica é possível. E por isso mesmo eu insisti que as pessoas, no começo, adquirissem uma verdadeira cultura literária. Isso significa não apenas ler as grandes obras literárias, decorar algumas, se possível, impregnar-se delas até o fundo, mas também ler as grandes análises críticas que foram feitas. Né? Até hoje, o número de pessoas que prestou atenção nesse meu conselho é pequeno, muito pequeno. Pessoas que podem pular por cima disso. Não pode pular. O sujeito chega aqui e fala, mas eu tenho, né, um diploma de lógica matemática pelo MIT. Eu digo, dane-se, meu filho. Você vai ter que voltar lá atrás e começar a aprender a falar. Né? Porque você está como um sujeito que aprendeu a andar de bicicleta antes de saber andar. Tá certo? Então, quando tira a bicicleta, você não consegue se mover. Tá certo? Então, esta coisa, vamos dizer, da literatura é absolutamente básica, fundamental. Não tem como pular. Tá certo? Mas você tem que ler também as grandes análises críticas, a começar do próprio da Poética de Aristóteles, que é o primeiro grande livro de crítica literária do Ocidente, né? E depois seguir estudando. Aqui, no mundo de fala anglo-saxônica, ainda aconteceu o fato de que Como a filosofia acadêmica logo se fechou no circuito da filosofia analítica, isso é, passou a fazer apenas análise da linguagem científica, que é uma coisa necessária, mas que um computador bem pode fazer no nosso lugar, portanto, uma atividade absolutamente desprezível, então, uma boa parte das cogitações filosóficas mais importantes passaram para a mão dos críticos literários. Então, os grandes críticos literários do mundo anglo-saxônico são grandes filósofos, muito maiores do que os filósofos universitários. Então, Kenneth Burke, Northrop Frye, o Leavis, Frank Raymond Leavis, né? Que nos textos nós chegamos a ler aqui, alguns textos nós lemos aqui, vocês veem que esses caras são grandes filósofos, muito maiores, às vezes, do que um Wittgenstein ou um Bertrand Russell. Muito bem. Então ele diz, o poeta aposta na aparência, instala-se nela, distribui imagens, mas o filósofo resiste e reivindica por seu lado um arraigamento no ser, ou seja, não lhe basta expressar a experiência imediata, mas ele quer saber qual é a raiz disso no ser. Quer dizer, em que medida esta experiência é apenas uma aparência, em que medida ela expressa algo do ser, em que medida ela camufla, encobre o ser e assim por diante. Esse é o nosso problema, perguntar, né, qual é o fundo da realidade no fim das contas. Então, diz, assim nasce a ontologia, a investigação do ser. 4. A ontologia surge a partir do momento em que cessamos, ainda que por um instante, de utilizar ou de consumir as coisas e nos tornamos sensíveis ao espetáculo da sua presença puramente gratuita em torno de nós. Ora, uma certa dose dessa atividade contemplativa existe também no poeta, mas a sua contemplação é feita na experiência da realidade imediata e, portanto, é feita em função do uso e consumo que ele está fazendo das coisas, ou seja, da sua experiência real de ser vivente no meio das coisas. Tá certo? Então, isso quer dizer que o elemento da subjetividade imediata predomina no poeta. Mas, bom, a subjetividade imediata é tudo que nós temos para começar. Tá certo? A pergunta sobre o ser é muito posterior a isto. Assim a ontologia se abre e se confunde com o mistério do ser. Isso aqui é fundamental, parece uma frase que não é grande coisa, mas é fundamental no Louis Lavelle, porque o exercício da nossa liberdade, tá certo? E portanto a liberdade que nós temos também de investigar o mistério do ser fazem parte do quê? Não da realidade, mas da existência. Né? E, portanto, eles refletem a parte do ser que existe em nós. Então, isso quer dizer que você, através desta interrogação, você já está se aproximando do mistério do ser pelo simples fato de você estar praticando a ontologia. Isso, ou seja, isso é parte da existência, portanto, isto é a marca do ser em você, isto vai distinguir você do que é simplesmente a realidade. Porque distinguir entre existência e realidade é uma das tarefas fundamentais da ontologia. Quer dizer, distinguir entre a nossa modalidade de ser e a modalidade de ser das coisas que nos cercam. Coisas, seres, objetos, animais, sociedade, instituições, passado histórico, etc, etc. Tudo isso é a realidade. Tá certo? Mas isto, evidentemente, é o campo onde nós realizamos, e isso não é nós. Isso é, em parte, isso é também nós, porque uma parte dessa realidade nos constitui biologicamente, sociologicamente, etc, etc. É uma parte na qual nós não podemos exercer liberdade, que marca o limite da nossa liberdade. Né? Isso é muito importante, que eu estou lendo agora as memórias do escritor romeno Virgil Gheorghiu, que é um dos grandes livros da humanidade. Eu recomendo a vocês, é um livro assim, comovente a cada página. E ele começa por dizer isso aí. Bom, eu vou contar a minha história, mas do que eu estou falando? O que é identidade? Por exemplo, eu tenho uma certidão de nascimento, né? Eu tenho uma família, eu tenho um corpo que é de um determinado tamanho, não de outro, é de uma cor, não de outra, etc. Tudo isso aqui, eu não escolhi nada disso, eu não fui consultado a esse respeito. Eu não me perguntaram onde eu queria nascer, que altura eu queria ter, que cor de pele eu queria ter, que cor de olhos eu queria ter, que pai e mãe eu queria ter, que família eu queria ter, que país eu queria ter, em que sociedade eu queria estar. Nada, nada, nada, nada, nada disso. É certo? Eu fui consultado. E, no entanto, é isto o que, aos olhos das outras pessoas, me define. É certo? Então, o que, que tem tudo isso a ver com a liberdade humana? Absolutamente nada. E, no entanto, é a liberdade humana que vai construir o quê? A nossa biografia e aquilo que nós seremos no final. E é nesse sentido que o Louis Lavelle diz que no ser humano individual, ao contrário da espécie humana, a existência precede a essência. Em termos de espécie, é claro que temos uma essência genérica a qual pertencemos, quer dizer, nós temos toda a constituição normal de um ser humano, e essa é a nossa essência enquanto espécie. Mas se admitirmos a hipótese de uma essência individual, de uma essência, como dizia John Dan Scott, então essa essência não é dada pronta. Ela é apenas uma possibilidade que você percebe ou não, que realiza ou não. Então, esta, vamos dizer, o que, que pode ser objeto das suas memórias? É evidente que só esta identidade nesse sentido, é uma autobiografia, é a história das suas seitas no, na sua luta para se realizar ao longo da vida. 5. Ao afirmar o ser, revelamos nele um descolamento e um desdobramento. Há, por um lado, o ser do qual afirmamos que ele é. De outro, existe o ser mesmo do discurso, ou seja, aquilo que eu estou pensando. Eu pensar sobre isso, eu pensar sobre o ser, tá certo? É uma coisa que manifesta o ser. O meu pensamento não está fora da realidade. Eu não sou um sujeito absoluto colocado fora, tá certo? Do quadro inteiro da existência e da realidade para observá-lo. Não, eu sou um sujeito agente que está no meio do processo. Tá certo? Portanto, se o ser não se revelar em mim, onde mais, ao raio, ele vai poder se revelar? Tá certo? Do mesmo modo que a realidade. Se a realidade não aparece em mim e para mim, então eu não fico sabendo dela, ela não existe absolutamente. Com efeito, não experienciamos jamais o ser como se ele constituísse um bloco homogêneo e contínuo. Não é propriamente o ser que encontramos, mas somente entes. Quer dizer, a realidade se constitui de entes, que é isso que nós encontramos em primeiro lugar. Quer dizer, a própria noção mesmo de existência só chega a nós mais tarde. Num primeiro momento, ou vamos dizer, num estágio de consciência pré-filosófica, nós não nos tomamos como um ente entre outros, ou seja, como parte da realidade. Não deixa de ser uma coisa, vamos dizer, muito impressionante que hoje em dia haja uma corrente de pensamento que é toda baseada nessa consciência ingênua que torna as pessoas como entes. Por exemplo, você achar que você pode chegar a uma explicação total do ser humano tratando-o como objeto da biologia, da neurofisiologia, etc, etc. Isso é de uma ingenuidade filosófica monstruosa, que mostra que o indivíduo só percebeu que existe a realidade, ele não percebeu que tem existência. Ou seja, que ele toma decisões, que ele exerce a sua liberdade e que ele, de certo modo, cria ao longo da sua vida a essência que ele será, ou seja, a sua biografia. E se o sujeito não chegou nesse ponto, filosoficamente está no mobral, está no pezinho. Né? E ele está no pezinho filosófico, não o impede, tá certo? De fazer uma bela carreira no mundo das ciências. Porque não faz parte, vamos dizer, da exigência curricular de nenhuma ciência ter uma compreensão profunda dela própria. Ela tem uma compreensão extensa e exata do seu objeto, mas nem mesmo dela própria. Então, qual é o estatuto epistemológico da biologia? Eu não pergunto um biólogo. Porque o biólogo só poderia meditar isso comparando a biologia com outras ciências, com outras modalidades de conhecimento, as quais não fazem parte do currículo de biologia. Então, isso quer dizer, compreender o que é a biologia não faz parte do estudo da biologia. É impossível compreender a biologia somente com conceitos biológicos. Me dê uma explicação biológica da biologia, se for possível. É? É claro que isso é impossível. Você vai ter que apelar para elementos, por exemplo, históricos ainda da realidade, mas elementos externos né, como a história cultural, etc, etc. Quer dizer, a própria evolução histórica de uma ciência não faz parte dela. Não é possível explicar biologicamente por que, que certas teorias biológicas apareceram em certos lugares e vieram a predominar sobre outras. É? Quer dizer, qual é o critério, vamos dizer, para você preferir uma teoria e preferir outra? Esse critério não faz parte da ciência, é um critério de ordem lógica. Né? A lógica está fora da biologia, não há uma explicação biológica da lógica. Então, é por isso que eu digo que a ideia, vamos dizer, uma visão científica do universo é uma ideia idiota, ela tem que ser abandonada. A ciência não pode criar uma visão do universo de maneira alguma, a não ser que seja a visão no sentido kantiano, que é o cineminha que você está vendo, e você está olhando tudo aquilo como se você fosse um sujeito absoluto. É claro que isso é uma ilusão. Mas por que as pessoas gostam tanto disso? Por que elas se deixam fascinar tanto por isso? É muito simples, porque a atividade científica, ela produz utensílios e processos úteis, que se integram, então, na estrutura de poder da sociedade. Então, elas criam meios de ação do ser humano, uns sobre os outros. Então, são formas de poder, evidentemente. Então, por outro lado, não é uma coincidência que todas as ciências, para poder ser exercidas, necessitem de um apoio externo, social e financeiro monstruoso. Então, quer dizer, elas não são concebíveis nem intelectualmente fora desse aparato no qual elas estão integradas. Então, as ciências são formas do poder e não do conhecimento, de maneira alguma, embora produzam conhecimento. Quando o Jean Piaget diz que só as ciências produzem conhecimento e a filosofia é apenas um senso de orientação no todo, eu digo, bom, mas como é que eu posso dizer que eu conheço uma coisa perante a qual estou totalmente desorientado? Se eu não tenho centro de orientação, eu não tenho conhecimento nenhum, eu tenho apenas dados para um conhecimento possível. O conhecimento implica necessariamente a compreensão do significado, da importância, das consequências de tal qual conhecimento. E toda esta consideração, quer dizer, do significado, das consequências, etc., nunca faz parte da ciência que descobriu aquele dado. Então, e é por isso que você vê pessoas com uma formação científica esplêndida, como Richard Dawkins, passaram uma vergonha desgraçada, se expõem um vexame, dizendo coisas pueris, como, por exemplo, você pergunta qual é a origem da vida, ele diz que foram os extraterrestres que trouxeram, né? E ele diz, bom, os extraterrestres para trazer a vida, eles não tinham que estar vivos. É uma pergunta que uma criança pode fazer. Se eles estavam vivos e trouxeram a vida, então eles não são a origem da vida, all right, né? É uma coisa tão simples. Tá certo? Mas quando você vê cientistas eminentes caindo nesse tipo de erro pueril, que é absolutamente inaceitável, então você entende que as ciências lidam somente com a realidade, ou seja, com o mundo dado. Elas não têm nada a ver, tá certo, com a existência humana, tá certo, e, portanto, com o sentido dessas coisas todas. Então, você possuir um dado, mas você não compreender o sentido dele, no meu entender, isso não é conhecimento de maneira alguma. Isso é apenas matéria para um conhecimento possível. Tá certo? Então, isso quer dizer que as ciências, elas criam problemas filosóficos o tempo todo e jamais resolvem. Tá certo? 6. Na linha dos maiores pensadores, Lavelle postula que há um certo parentesco entre o discurso e o ser. Dito de outro modo, este último não é nem longínquo, nem impenetrável, nem irracional. Então, o discurso, o pensamento filosófico, ele é uma das modalidades da existência humana e, portanto, reflete imediatamente a nossa liberdade e, portanto, o elemento de ser que existe dentro de nós. Existe esse elemento de ser que é onde a nossa liberdade, a nossa consciência de nós mesmos, etc, etc. Eu não me refiro à consciência profunda, até no sentido moral da coisa. E, por outro lado, existem os elementos de realidade, os nossos condicionantes externos, nos quais constituem, paradoxalmente, a nossa identidade no sentido social. Quando você vê uma pessoa pela primeira vez, o que você vê? Você vê o corpo dela. Você vê tamanho que ela tem, qual é a cor dos olhos, qual é o tom da voz, tudo isso ela recebeu pronto, né? Ela não fez nada disso. Então, isso constitui uma identidade no sentido, no quadro da realidade, mas não constitui uma realidade no sentido existencial, ou, se quiserem, histórico da vida. A identidade, nesse sentido, não é todo esse conjunto de elementos que a pessoa recebeu pronta de determinante externo, mas o que ela fez com isso. O que ela fez com sua própria exclusiva decisão e que ninguém poderia ter feito no lugar dela. E se o outro fizesse, faria parte da história do outro e não dela. Então, só conhecemos a pessoa em profundidade quando sabemos o que ela fez. Ou seja, quando nós a conhecemos, por assim dizer, biograficamente. E o que é a biografia? É a luta de uma essência potencial, de uma essência virtual, para se realizar, se tornar uma realidade histórica. Pressentimos que a questão do sentido do ser não poderia se impor a nós pelo simples fato do seu interesse teórico. Seu objeto especulativo está ligado à presença mesma daquele que interroga. Ou seja, a minha interrogação sobre o sentido do ser faz parte do meu processo de autocriação e de autoelaboração, ou seja, do processo pelo qual a minha essência se encontra, se realiza, tá certo? E se manifesta. Tá certo? Portanto, há um interesse de ordem prático-moral que está envolvido na própria raiz da pergunta sobre o sentido do ser. Portanto, esta pergunta não pode ser nunca apenas teórica. Por quê? Porque o sentido do ser é aquilo que eu pessoalmente estou tentando realizar ao longo da minha vida. Então, é algo que tem a ver com as minhas decisões, com as minhas escolhas, com os meus valores, etc, etc. E é somente através de toda esta grade de valores, de escolhas, etc, que eu chego a apreender algo do sentido do ser. Portanto, toda escolha e toda decisão na vida são muito importantes para decidir se você vai apreender algo do sentido do ser ou se você vai apagá-lo completamente e esquecer e viver apenas como uma realidade entre outras. Isso é a coisa mais fundamental. E preste atenção. Quando eu digo toda decisão, é toda decisão, por mais mínima que lhe pareça. Toda decisão expressa valores, portanto, uma hierarquia de escolha. O que eu vou fazer agora? O que eu devo fazer? Não sei se casa ou uma bicicleta, não é isso? Então, a decisão vai expressar uma tábua hierárquica de valores pelos quais você se orienta. É muito comum na sociedade brasileira, não em outras sociedades, pelo que eu vi, o indivíduo acreditar que existe um domínio prático, pragmático, que é independente de tudo mais. No qual não entram os valores supremos, não entra o sentido da vida, não entra nada. Existe apenas a consideração pragmática. Eu nunca conheci uma pessoa no Brasil, a não ser eu mesmo, que não acreditasse nisso. Eu, desde pequeno, por várias circunstâncias da vida, eu entendi que tudo punha em jogo o sentido da vida. Ou seja, que a cada decisão minha, eu me autodefinia. Eu estava criando uma história que eu não podia apagar mais. Então, isto quer dizer que se eu decidisse pelo rumo do pragmatismo brasileiro, eu estava me transformando em coisa. Eu era apenas uma realidade dentro das outras. Ou seja, eu tinha abdicado da minha liberdade. Porque na medida em que eu não coloco a questão, vamos dizer, das implicações últimas, de que efeitos isso, essa decisão terá sobre o meu futuro, ou que consequência ela terá no juízo final, por assim dizer. Embora eu não equacionasse isso em termos religiosos. Quer dizer, cada decisão minha, ela determina o que eu sou. E isso que eu sou naquele momento, eu não posso revogar, não posso voltar atrás, aquilo já está decidido. Eu posso depois tentar anular as consequências práticas da decisão, mas a decisão já foi, já me marcou de alguma maneira. Então, eu entendi que esse domínio pragmático no qual os brasileiros acreditam viver, e que até os estudantes brasileiros de filosofia acreditam um pouco viver, ele não existe. Ele é apenas, vamos dizer, uma invenção, uma espécie de grade mental que você construiu para te isolar do sentido da vida. Né? Então, são decisões que não afetam o sentido da vida, né? Que afetam apenas o lado pragmático das coisas. Né? Por exemplo, que emprego eu devo ter, se eu devo comprar uma coisa ou não, etc, etc. Eu acredito que isso tudo pode ser decidido por critérios exclusivamente pragmáticos, quando este mundo pragmático só existe mentalmente. Ele não existe na realidade. Na realidade, nós não podemos nos isolar do ser, da nossa liberdade e do sentido da vida. Isso é impossível, isso é utópico. Quer dizer, querer virar uma coisinha entre outras coisinhas não é acessível ao ser humano. O que é acessível é o esquecimento. Quer dizer, você se esquecer da sua liberdade, esquecer dos valores implícitos nas suas decisões, né? Esquecer o sentido da vida, etc, etc. E acreditar que você pode viver num mundo exclusivamente pragmático. E presta atenção, na educação brasileira, sobretudo da classe média, a imposição disso é obrigatória e intolerante. Se você sai disso por um único minuto, as pessoas dizem que você não está bem da cabeça. Quer dizer, não é você em outro país. Bom, eu não conheço todos os países do mundo, mas eu vivi aqui, eu conheço bem a França, eu conheço bem a Romênia, eu conheço bem a Colômbia. Então, eu tenho uma pequena amostragem, tá certo? Além de pessoas de outras nacionalidades que eu conheci, conversei bastante, e além de tudo que eu li, que eu estudei sobre a sociedade nos outros países, etc. Então, tem alguma base de comparação eu tenho. Eu posso afirmar para vocês que é só no Brasil que as pessoas acreditam nesse mundo pragmático. Isso é um mito brasileiro. Eu acho que esse mito nasceu do fato de as pessoas observarem que existem outros países que tiveram mais sucesso, ficaram mais ricos. E o brasileiro tem um complexo de inferioridade danado por causa disso. Então ele tenta reagir e ele acha que ele se endurecer nesse pragmatismo, né, vai lhe dar alguma sorte, algum sucesso na vida. Não espanta que seja um país de fracassados. É um país onde o fracasso é normal, né? E o sucesso é tão anormal que suscita inveja e ódio. Quando ele tem sucesso, todo mundo quer matá-lo. Né? Não é isso? Se o sujeito tem alguma qualidade, assim, é um homem inteligente, é um sujeito rico, é um cara bonitão, é uma mulher bonita, gostosa, etc. Todo mundo quer matar. Não é isso? Então, e o normal é todos os fracassados vão estar num bar e ficar falando mal da existência e falando mal de todo mundo. Então, este é o destino brasileiro. E este é o efeito necessário desse pragmatismo. Porque quando você adota esse isolamento pragmático, você está rompendo com o ser, com o sentido da vida. Sobrou somente a realidade. Não se pode dizer que você não está sendo realista no sentido imediato. Tá certo? Mas você é. Olha, uma vez eu li um livro do Etienne Soulliot que diz o seguinte: nós temos duas atividades simultâneas. É como se estivéssemos num barco e você tem um piloto que está lá no leme e que ele trata de desviar o barco da próxima onda. Mas no fundo do barco tem um navegador que está pegando um mapa, tá certo? E vendo o lugar do barquinho no conjunto do oceano. Tá certo? Bom, o que faz o pragmatismo? Ele joga o navegador fora, fica só com o piloto. Então, ele acha que ele se virar na circunstância imediata é tudo. Ele diz, bom, só que você não sabe onde você vai parar. Você se desvia da próxima onda, só que você estava, né, viajando para a Europa e você foi para o Polo Sul. Então, é isso que acontece. E também por isso eu noto que na sociedade brasileira é normal as pessoas perderem o fio da meada das suas vidas. Né? Elas não lembram mais de para onde estavam indo. Então, é claro que isso é uma tragédia. Em primeiro lugar, é uma tragédia no sentido cognitivo. Tá certo? Mas com licença. De combustível. Obrigado. Então, como esse pragmatismo ele é imposto para as crianças desde a mais tenra idade, é difícil você se livrar dele, porque você acredita que quando você sai dele, você está saindo da realidade. Quando na realidade fechar-se dentro dele, é precisamente fugir da realidade. Quer dizer, não está no poder do ser humano, né, ele criar, vamos dizer, uma área que o isole do sentido total da existência, que o isole do ser. Isso não é, simplesmente não é possível, isso é completamente utópico. Isso é realmente como criança. Criança inventa um mundinho, né? E brinca dentro desse mundinho um pouquinho. Só que ela não pode ficar brincando o tempo todo ali, porque se ela ficar confinada dentro do mundo de brincadeira, ela vai morrer de fome. Não é isso? Então, é a história do Gugu, quando era pequeno, né? Ele vestia uma capa de Batman, chegou para o priminho e disse: vira Robin. O cara falou: não. Vira Robin. Não. Vira Robin. Não. Ele chegou, né? Mãe, me dá minha chupeta que eu já virei Gugu de novo. Então, isso quer dizer que aquele mundinho isolado se esboroou a um simples não, né, do colaborador que não quis colaborar. Então, todo esse mundo do pragmatismo, se vocês olham a economia brasileira, vocês vão ver o que é esse pragmatismo brasileiro. Quer dizer, é um país que tem recursos imensos, indescritíveis, e que não consegue se livrar da pobreza, da inflação. A inflação já voltou de novo. Digo, meu Deus do céu, como é possível você com tanta coisa na mão? Você tem a ousadia de ainda ser pobre. Né? Você não tem, o Brasil não tem direito de ser pobre. Né? Então, e no entanto, você vê, a maior vergonha do brasileiro é ele ser pobre. Eu digo, do ponto de vista nacional, na escala nacional, é uma vergonha o Brasil ser pobre. Mas do ponto de vista da moral pessoal, não há vergonha nenhuma em ser pobre. Quanto que Jesus Cristo foi rico? Né? Então, eu reparo que ser pobre é a maior vergonha do brasileiro. Ele ser um vigarista, ele cornear a mulher, ele tomar pico, né, ele contrabandear cocaína, nada disso é vergonha, é uma honra para ele, tá certo? Mas se ele é pobre, ah, isso é uma vergonha tremenda. Então, dessas coisas, gente, vocês têm que se livrar de uma vez por todas. Né? Isso é o obstáculo à vida intelectual. É aí que está o problema. Não é na falta, ah, não é porque eu não li tal coisa. Né? E também não adianta você ler livro o dia inteiro. Tem gente que lê livro o dia inteiro. Quando eu era jovem, eu morava num sujeito que ficou um sujeito que chamava Macedo, que ele lia o dia inteiro. Acho que eu já contei essa história para vocês. Lia. Um dia ele virou para mim assim, com uma cara perplexa. Ele disse: escuta, você entende o que você lê? Você não pode entender nada do que você lê se o que você lê não está integrado dentro do ser, e, portanto, dentro da sua liberdade, e dentro da autocriação dessa essência que um dia você pretende ser, e a qual eu me referi no famoso exercício do necrológio no começo. Pois eu comecei esse curso com o exercício do necrológio, e as pessoas não estão levando isso totalmente a sério, quando aquilo é a principal das questões que você vai resolver aqui. Note bem, aqui, quem você vai ser não pode ser resolvido com um nome de profissão, com um lugar na sociedade, né? Ou mesmo com o que os outros dizem de você. É um problema da autocriação da sua biografia. É o que você pode apresentar no riso final. Eu fiz isso e mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E não adianta você ali querer contar somente aquelas partes das quais você se lembra. Porque em vida nós temos esse privilégio de poder apagar partes inteiras da memória. Tá certo? Mas perante a morte nós não temos mais isso. Então eu sempre pensei isso, de que parte da minha porca biografia que eu esqueci em benefício do meu próprio bem-estar psicológico e que ali me serão lembradas repentinamente, porque lá haverá um diabo para te acusar e ele sabe de tudo. É? Ele vai dizer, ó, você fez isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Daí você vai ficar aqui no mundo, está dizendo, pô, é verdade, eu fiz isso. Então é melhor lembrar em vida e integrar de alguma maneira, né, todos esses aspectos e você lidar, vamos dizer, com a problemática inteira das suas contradições morais. Ainda que isso, no começo, possa ser até paralisante. Você percebeu que você tem tantas tendências contraditórias dentro de você que não dá para você fazer absolutamente nada. O que eu vou fazer em seguida? Não sei. É? Você pode ficar num estado de perplexidade, mas aos poucos, esse conjunto de tensões que existe dentro de você acaba mostrando que ele é a matéria-prima na qual você tira o sentido da sua vida. É dali que você faz as suas escolhas. Sobretudo, que consequências as suas escolhas têm para os outros? Porque você não está agindo somente dentro de uma realidade física, está agindo dentro de uma realidade humana, social, etc, etc. Então, tudo que você faz tem consequências e acaba se integrando na vida alheia como parte da realidade deles. Né? Quer dizer, o que eu fiz, eu tomo uma decisão, mas não fui eu que tomei e não outra pessoa. Portanto, aquilo para ela não faz parte da existência dela, mas faz parte da realidade, é um dado externo com o qual ela vai ter que contar agora. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui morando com a Dona Roxane, de repente eu falo, ah, Dona Roxane, descobri aí uma loira espetacular, estou mudando para a casa dela e você que aí fica bufando o dedo. Eu tomei a decisão dentro da minha liberdade, mas para ela isso não é uma decisão, isso é um dado externo. E vai modificar o quadro da vida dela de uma maneira definitiva. Né? Tá certo, então? Eu penso, por exemplo, às vezes nas pessoas que dizem, eu vou lá para os Estados Unidos para estudar com o Olavo. Eu digo, se você vem aqui para estudar com o Olavo ou para você ter um padrão de vida americano? Por exemplo, ele chega aqui, ele vê que os americanos têm sua vida arrumadinha, sua casinha, seu carro do ano, etc, etc, etc, e ele começa a falar. Ele se sente terrivelmente inferiorizado por não ter nada disso. Eu estou aqui há 8 anos, não tenho nada disso, não acabei de pagar essa raia dessa casa, estou endividado até o pescoço. E meu carro mais novo é de 2001. Já devidamente amassado, porque existem várias pessoas solistas que vêm para os Estados Unidos para amassar os meus carros. Todos estão amassados. Né? Eu quatro, tudo aí, de 1993, carro tudo antediluviano, né? Já amassadinho. Né? Então, eu preciso ter uma coisa para você pensar. Né? E várias pessoas que vieram para cá, e dizem, ah, vou aí para estudar colar. No dia seguinte, tem uma coisa melhor, eu vou para Nova York, tenho umas garotas gostosas, agora vou emprego, vou ganhar um dinheirão. E, em suma, vai ser mais um idiota americano meditando, né? Então, isso, por exemplo, são decisões que as pessoas tomam baseadas no quê? No pragmatismo brasileiro. Porque eu acredito que esta decisão não tem significado moral, ela é apenas prática. Eu digo, meu Deus, o dia que existir alguma decisão prática sem significado moral, existirão gatos que voam, galinhas que botam ovos públicos e assim por diante. Quer dizer, o mundo será outro. Né? No mundo real, esse isolamento nunca existe. Ele só existe no sentido da brincadeira de criança, onde você se isola das circunstâncias reais e você cria um mundo fictício no qual você é o Batman, ou sei lá, é o Rei Arthur, etc, etc. Durante aquele tempo. Quer dizer, é uma concepção teatral da realidade. E quanto mais se vive dentro desse mundo teatral, mais você vira um cara histérico que só acredita no que você imagina e não no que você está realmente percebendo. Então vamos lá. O privilégio da noção de existência explica-se pela sua noção mediana. Ela faz o liame entre o ser e a realidade. O que é a realidade? A realidade é aquilo que já está aí, né, e que não pode mais voltar atrás. Pensa, para um minuto para pensar nisso. Tudo o que aconteceu, desde que o mundo foi criado, absolutamente tudo, nada mais vai desacontecer. Está fixado de uma vez para sempre, né? Não há nada que você possa modificar. E por outro lado, existe o ser, que é a subjetividade criadora e a liberdade integral, a liberdade divina. E o ser humano está colocado entre uma coisa e a outra. Ele participa de uma, e participa da outra. E essa é outra noção fundamental do filósofo Lavelle, que é a participação. Nós somos constituídos de uma participação no ser e de uma participação na realidade. Com efeito, é porque há seres cujo surgimento no mundo se apoia sobre um ato de liberdade reinvestido a cada instante, que aparece uma disjunção entre o ser e os seres. Se fosse o reino da liberdade total, tá certo? Nenhum ser seria nada de uma vez por todas. Ele seria aquilo que Deus determinasse a cada instante. Deus, por assim dizer, o recriaria a cada instante, dando-lhe novas possibilidades que ele não tem. Na verdade, Deus faz isso o quê? Com os seres humanos. Só com os seres humanos. Né? Pelo exercício da liberdade, você descobre novas e novas possibilidades que você não sabia que tinha. Mas isso só acontece com o ser humano. Nunca se viu uma tartaruga fazer isso, uma lagartixa, um leão, um elefante ou uma montanha. Nunca fizeram. Eles são o que são e está determinado. O circuito das suas possibilidades está delimitado para sempre. Né? Essa última distinção entre o ser e os seres, ou os entes, antes de ser lançada na conta do ser mesmo, releva em primeiro lugar da experiência de vida. Torna-se claro que só o ser humano existe. Ou seja, os outros têm apenas a realidade. Deus tem o ser, ele é o ser, e os outros são a realidade e têm a realidade. Mas nós temos existência. Quer dizer, o existir significa participar do ser e da realidade e, mediante os arranjos que você faz na realidade, marcar ali a presença do ser através da sua liberdade e da sua autocriação. Existe a possibilidade de que alguma pesquisa científica demonstre que nós não temos liberdade alguma e que todas as nossas decisões estão predeterminadas? Só existe se o indivíduo que apresentar essa prova provar também que a decisão que ele tomou de buscar essa prova também já estava predeterminada. Senão, o que ele está fazendo? Ele está demarcando uma área de fenômenos, separando-a do conjunto da realidade e, com base na observação dela, tirando conclusões que ele extrapola para o restante da realidade. Mas conclusões das quais ele mesmo, nas suas decisões, está excluído a priori, porque ele não é um ente da realidade, ele é o observador universal, o sujeito absoluto. Então, é só falar com o Pirandello, mas não é uma coisa séria, é? As investigações desse tipo não são intelectualmente sérias. São brincadeiras, né, de pessoas que querem provar que os outros são apenas coisinhas, mas ele não é uma coisinha. Ele nunca pode ser uma coisinha. Né? Então, quer dizer, isso é o exemplo da total irresponsabilidade cognitiva. E eu já expliquei para vocês na última aula, o que é a filosofia? Filosofia é a responsabilidade cognitiva elevada ao seu grau máximo, ao grau máximo do que é possível a cada etapa da vida e do conhecimento humano. Diferentemente da noção de realidade, a de existência não se presta à definição, mas tão somente à intuição e à reflexão. Mas isto é óbvio, porque a existência é a nossa forma de ser. Nós só podemos defini-la, mas por algumas das suas propriedades. Quer dizer, não é propriamente uma definição. É um indicador para que você, é um índice de reconhecimento. Algo que permite você reconhecer que você está falando da existência e não da realidade. Para falar com propriedade, não existe conhecimento possível dessa dupla de noções ser e existência. Elas exigem ser experienciadas, quer dizer, isso surge da experiência, e a experiência pode ser meditada e esclarecida. Mas ela nunca pode ser inteiramente dominada intelectualmente. Porque se você dominasse intelectualmente esse conjunto, você se transformaria automaticamente no sujeito absoluto que tudo observa e não é condicionado por nada. E isso é algo contraditório. Portanto, como a existência está se desenrolando nesse mesmo momento, Você não tem como definir lei em quadrado. Você pode meditar a experiência, como você medita as suas próprias decisões, de maneira a tornar aquilo intelectualmente mais claro. Mas você nunca chega a ter um domínio intelectual completo da situação. E não se iluminam, senão aquele, para aquele que lhes dá um sentido ao assumir sua liberdade. Ou seja, se você não assume a sua liberdade, então você quer se ver como coisa, e portanto você quer obter uma explicação causal externa, científica de você mesmo, que lhe permita dominar-se integralmente. Mas como você não pode dominar integralmente, porque você ainda está vivo e a sua existência ainda não terminou, e você não sabe como ela vai terminar, então o que você está tomando como se fosse domínio da realidade é apenas o isolamento da sua mente dentro do universo de brinquedo. Então é uma política de avestruz. Né? Nesse sentido, a existência implica sempre uma consciência desperta e é sempre a de um eu em busca de si mesmo. Ou seja, se não há consciência desperta, não há um eu em busca de si mesmo, não há conhecimento da realidade, não há conhecimento do ser, não há nada. Só existe a construção de universinhos de brinquedo, teatrinhos mentais. É claro que esses teatrinhos mentais podem ter até um prestígio intelectual muito grande. Mas, no fundo, não passam disso, não passam de brincadeira. E algumas dessas brincadeiras, às vezes, determinam o destino de milhões de seres humanos. Por exemplo, você inventa um mundo melhor e quer construí-lo a ferro e fogo. Ele aí sai de baixo. Né? Quem está embaixo é que vai aguentar tudo o que vem por cima. Então, essas brincadeiras, elas sempre terminam muito mal. Vocês imaginam o que aconteceria se, por exemplo, o Dr. Daniel Dennett, né, tivesse algum poder sobre a sociedade humana? Ele está convencido de que toda a nossa experiência da realidade é falsa. E somente as ciências, especialmente aquela que ele pratica, podem nos dizer o que é a realidade. Nós todos estamos na fantasia e só ele está na realidade. Você imagina se esse sujeito tivesse poder? Ou seja, tudo aquilo que você sabe de você mesmo não vale. Só vale o que ele diz de você. Então, nunca houve na história humana uma presunção de poder mais megalômana, mais psicótica, tá certo? Que deveria ser respondido com a imediata internação hospitalar. Mas, como ele não expressa isso em termos de poder, mas expressa em termos de um discurso científico que parece inocente, deixa o homem continuar falando. A hora que ele tiver meios de realizar isso, daí você vai ver o que vai ser. O que vem em seguida. Isso é muito pior do que Karl Marx ou tudo mais que já aconteceu. Então, agora uma citação do Lavelle, número 10. O ser não se revela a nós, senão a experiência da existência, como aquilo que afunda e ao mesmo tempo a ultrapassa. Ou seja, você ter a consciência de que a sua liberdade está sendo, por assim dizer, insuflada em você o tempo todo, por uma instância que tem a liberdade ilimitada e absoluta, e que, portanto, transcende você, esta aqui é a substância da existência humana. A sua liberdade não tem causa externa, mas ela tem uma causa que a transcende. Mais adiante ele vai dizer que nós temos que nos livrar, vamos dizer, das analogias espaciais. Quando nós falamos fora, dentro, acima, nós estamos usando analogias espaciais, mas são só analogias. Nós sabemos que as determinantes biológicas ou sociais, essas realmente vêm de fora, tá certo? Mas a sua liberdade, ela não vem de fora. Ela não é uma causa externa que se impõe a você. É uma liberdade que você tem quando você quer, mas que ao mesmo tempo nada externo explica. Então ela vem de uma instância que não é propriamente externa, mas que transcende você. E é justamente dessa esfera transcendente que você puxa mais liberdade na medida em que você aceita e quer a liberdade e a exerce. Isso aqui eu recomendei uma aula atrás, que você se lembrar disso na hora que você reza. Quer dizer, quem reza em você é a pessoa livre. não é o ente real, esquerda. O ser não se revela a nós, senão na experiência da existência como aquilo que afunda e ao mesmo tempo ultrapassa. Mas a experiência da existência é a experiência mesma da participação. É a experiência do ser na medida, precisamente, em que ele pode se tornar um eu que é o meu. Ou seja, o ser se expressa na criação de um eu, que vai ser a minha essência no fim das contas. Então, você imagina como pode ser desastroso para a autocriação desse eu você acreditar no pragmatismo brasileiro e acreditar que existe uma zona, por assim dizer, moralmente neutra e existencialmente neutra, onde você pode tomar decisões por considerações meramente pragmáticas. 11. A experiência da existência vai muito além da simples apropriação de um ser por ele mesmo. Através desse movimento de apropriação, opera-se o mistério metafísico da manifestação do ser por meio daquilo que Lavelle chama a participação. Ou seja, é o ser mesmo que está se manifestando em você e através de você. E, portanto, é justamente através dessa participação e através desta autocriação do eu, ou autocriação da sua essência, que você vai ter alguma ideia do que é o ser em si mesmo. É só por isso, não há outro meio de acesso. O ser não se mostra jamais enquanto tal. Ele é secreto e não manifestado. Mas na medida em que ele se dá em partilha, ele se manifesta indiretamente. Ou seja, é somente através do exercício da nossa liberdade que nós podemos ter algum acesso ao que é o ser. O próprio da existência é precisamente obrigar o ser a se manifestar como um efeito do ato mesmo pelo qual ele se constitui. Dito de outro modo, o ser é aquilo sobre cujo fundo e aquilo graças ao qual o eu de cada um de nós surge e toma consciência de si mesmo. Então, ainda é aquele famoso verso do Paul Claudel: Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Porque ter um eu não é uma coisa que se possa explicar externamente, não faz parte da realidade. Nem um bicho tem um eu, nem uma pedra tem um eu. Dito de outro modo, nenhum bicho ou pedra tem uma biografia pessoal. Nenhum deles vai se construindo ao longo da vida uma essência no qual ele se tornará e que será a sua identidade definitiva. Não a sua identidade inicial, que é determinada para todo o tempo, mas a identidade final. Ou seja, quem você se tornou. Por isso, ele, o ser, consiste na potência infinita de um ato no qual bebemos para fundar o ato limitado que é o nosso. Note bem, o que orienta cada uma das suas decisões? Vira, se não é sempre, sempre, o espírito, ou seja, aquilo de mais alto que você pode alcançar, então você já está fora do ser, você já entrou, você reduziu a realidade. Então isso quer dizer que qualquer decisão, por pequena que seja, tem que ser tomada com plena consciência do exercício da liberdade e da autocriação que está naquele momento determinando o que você vai ser. Então, e são precisamente aquelas decisões de ordem, aspas, puramente prática, as que mais vão importar nesse sentido. Por quê? Porque elas vão montar o quadro real externo da sua vida. E esse quadro real externo, naturalmente, enquadrará outras pessoas também. Ou seja, essas são as decisões que mais têm significado moral. E basta você tomar uma delas na base do pragmatismo brasileiro e você já disse adeus ao sentido da vida na mesma hora. Claro que você pode recuperar depois por outros meios, mas isso vai obscurecendo cada vez mais o sentido da vida. entendeu? Então, são justamente as decisões de ordem prática. Então, por exemplo, como é que eu vou ganhar dinheiro, aonde eu vou gastar o meu dinheiro, etc, etc. Se não, você não está tomando cada uma dessas decisões em função do espírito do mais alto que você possa conceber, você já concedeu ao dinheiro uma independência ontológica. Que ele evidentemente não tem, mas você está concedendo a ele. Então o que você está fazendo? Você cria uma figura e insufla nela um poder que era seu originalmente, mas que agora passa a ser dela. Então você criou uma nova autoridade sobre você. Uma autoridade que não existia e que não tinha existido. Mas que a partir da hora que você insuflou essa autoridade nela, ele passa a ter. E daí para voltar atrás é muito difícil. Então, veja. É evidente que todos nós temos alguma necessidade de lidar com a realidade em torno para assegurar a nossa própria sobrevivência. Porém, se eu perguntar assim, qual de vocês, de todos os meus alunos, né, existe ao nível da mera sobrevivência? Qual de vocês está tão necessitado, tão ferrado, que a sobrevivência deve ser o seu único objetivo? Nenhum. Existem pessoas que vivem esse nível, evidentemente. Né? Na África está cheio. No paraíso socialista está cheio de gente assim. Então, mas aqui não tem. Ninguém está tão mal assim. Né? Portanto, isso quer dizer o seguinte. Qualquer decisão que você tome em função apenas da sua sobrevivência, você está tomando com um critério fictício. Né? Na verdade, você não quer sobreviver, você quer conforto. Né? Você quer bem-estar, você quer prazer, quer nariz, mas é isso que você está falando, e você está chamando isso de sobrevivência. Né? Como se fosse uma necessidade urgente, sem a qual você vai morrer nos próximos 5 minutos. Então, já falseou todo o quadro. Então, nunca diga que você está lutando pela sua sobrevivência. Ninguém aqui está lutando pela sobrevivência. Para nós morando de fome, falta muito ainda. Né? Então, todos nós temos uma reserva de gordura que nós podemos queimar durante 40 dias sem morrer. Né? E quando a pessoa diz que está lutando pela sobrevivência, ela está lutando para aliviar o medo de ficar sem dinheiro, que é uma coisa completamente diferente da sobrevivência. Não é assim? Esse medo, até certo ponto, é justificado. Não é isso? Mas aí entra o seguinte problema. Se a sua luta para você fazer o seu dinheiro, tá certo? É empreendida dentro desse quadro de pragmatismo, então, em função do pragmatismo, você tem que escolher quais as pessoas que a sua decisão vai beneficiar e quais as que não, ela não beneficiará em nada ou serão até prejudicadas. E na hora H, você vai ver que você pensa apenas na sua mulher e no seu filho, na sua amante, se você tiver alguma. E mais ninguém. Né? Portanto, o que você está fazendo? Você está pegando a sua família e transformando em um nível da humanidade. A sua família está trabalhando por si e contra todos os outros. Veja que isso já dá uma azar desgraçada. Por quê? Quem vai querer o seu sucesso dentro disso? Ninguém quer. Então, a sociedade vira isso que é o Brasil, que é uma conspiração de todos contra todos. Quer dizer, o egoísmo brasileiro faz com que ninguém ajude ninguém, portanto, todos vão para um buraco igual, a não ser, de vez em quando, tem um sortudo. É impossível que todos deem errado. Né? Então, tem um ou dois sortudos que você inveja e quer matar ao mesmo tempo. Você gostaria de ser o White Batista, né? Ou se você deve ser, sei lá, né? Ser o Lula, né? Ser a Dilma. Então, são de meia dúzia de sortudos que, dentro do azar geral, representam a exceção, confirma a regra. E todo mundo está agindo na esperança de tornar-se um deles. Só que, por sorteio, é menos de 1% da população que vai ter essa sorte. Portanto, a ideia de você é trabalhar para todos, sempre para todos, para aqueles que são da sua família, porque não são, para aqueles que você gosta e para aqueles que você não gosta, é a única coisa que pode fazer a sorte e trabalhar na sua, em seu favor. Isso deveria ser óbvio para todo mundo. E é curioso como você vê como isso, aqui na sociedade americana, está arraigado. É curioso, é natural nos americanos eles quererem a prosperidade dos outros. Eles entendem que, bom, se todo mundo vai para o buraco, por que só eu terei sorte? Eles entendem isso, mas no Brasil não. Cada um acha que ele pode cuidar dele, da família dele, só nós vamos ter sorte, os outros que se ganham. Eu digo, mas isso é impossível. E isso é uma ruptura com o sentido da vida. E depois você age assim, e você quer estudar filosofia, quer estudar com o Olavo, você está louco? Quer dizer, você constrói uma vida todinha montada para você não entender uma palavra do que o Olavo está falando. E você não para de ouvir o Olavo. Isso não faz o menor sentido, pô. Quer dizer, ou você abre a sua forma de existência para atender isso que o Olavo está te ensinando, ou então é melhor ir embora, pô. Vai tomar aula com o Rodrigo Constantino. Vai aprender com o Werner Cristaldo, vai aprender com o Emir Sader. Então, normalmente, um país deveria ter, a cada geração, 10, 20, 30, ou algumas centenas de pessoas capazes de ensinar o que estão ensinando. Até uma época atrás, todos os países tinham. Quando você vê a França tinha ao mesmo tempo, sei lá, o Leila Velho, Gabriel Marcel, o Fernando Alquier, uma pleia inteira de pessoas que compreendiam essas coisas. Só que no Brasil, meus filhos, sobrou eu. Quando a minha avó me deu esse nome, foi a minha avó Elisa que escolheu esse nome, Olavo, não sei porquê. Ela era descendente alemã, escolheu um nome norueguês, quer dizer sobrevivente. Ele disse, não, mas foi o profeta, morreu todo mundo, sobrou eu, porra. Eu estou sozinho na jogada, vou fazer o serviço inteiro. E é evidente que eu não consigo. É evidente que está acima de mim, mas nem por isso eu vou deixar de continuar tentando. Por quê? Porque essa é a minha vida. Isso é o que eu escolhi ser e estou sendo. Eu nunca quis ser outra coisa além do que eu sou agora. Eu só queria ser mais, mas não dá para ser mais sozinho. De outro modo, o ser é aquilo sobre cujo fundo é aquilo graças ao qual o eu de cada um de nós surge e toma consciência de si mesmo. Por isso, veja, nas doutrinas hindus, os caras dizem que o maior problema é a ilusão da independência do eu. E ele tem toda a razão. Nós temos um eu porque o ser insufla o eu e a liberdade em nós. É a liberdade infinita que nos abre essa possibilidade de ter um eu e de ter uma história. Portanto, aquilo que é mais íntimo em nós não vem de fora, mas vem de cima. Vem de algo que nos transcende infinitamente. E é para isso que nós temos que estar abertos o tempo todo. E cada decisão tem que ser tomada em vista disso. É o que a vida chama caminhar diante de Deus. Você vai fazer cada coisa. Não que você vai fazer tudo certinho. Todos nós fazemos pecado, né? Vai ser todos nós. Então, na hora que você faz um pecado, você está sabendo que Deus está olhando? Você está sabendo que naquele mesmo momento você está pedindo para ele, não olha essa porcaria que eu estou fazendo, por favor. Eu sei que eu não devia fazer, mas eu não aguento, eu vou fazer de qualquer jeito. Então, não olha, faz de conta que você não sabe. Deus faz de conta que não sabe. Então, aí, mesmo você, na hora que você está cometendo um pecado, você não está se desligando da fonte. Agora, se você se isola, no sentido de que, bom, eu mesmo não vou perceber o que eu estou fazendo, e, portanto, o que eu estou fazendo não existe, então, aí você cortou com a fonte. E aí você perde a liberdade automaticamente. Né? Portanto, vamos dizer, a consciência da implicação moral de cada decisão, da implicação moral última, é absolutamente necessária. Sem isso, você nunca vai poder ser um filósofo, porque ser um filósofo é você buscar a unidade da consciência, na unidade do conhecimento, na unidade da consciência. Ou seja, você não exclui nada. Você não tampa pedaços de realidade. Você não constrói um euzinho, mas é como um castelo de cartas dentro do qual você vai viver. Não, você está sempre aberto às consequências últimas. Isso pode, é claro, dificultar um pouco o processo decisório, porque você vai precisar meditar mais. Porém, as suas ações terão, a partir daí, uma densidade e um peso que não tem onde. É? E daí chega um dia em que você finalmente você tem uma consciência autônoma. Né? Em que não existe mais nenhum ser humano que possa passar um fim em você. Aí só Deus. Entendeu? E isso é bom, fazer isso é até gostoso. Chega um dia dizendo, oba, não preciso respeitar mais ninguém. Porque ninguém é respeitado. Então, é curioso como as pessoas toda hora dizem, ah, eu quero pensar com a minha própria cabeça, com a minha própria opinião, porque isso não está a seu alcance, seu idiota. Isso custa alguma coisa. E você só consegue isso quando você está permanentemente aberto para as consequências últimas do que você diz, faz e pensa. Ou seja, você está pensando, a sua existência interior se desenrola no quadro inteiro do ser, no quadro inteiro da infinitude e, portanto, diante de Deus. Aí você sabe alguma coisa. Não pense, meu filho, que você ir na missa, que você, ah, filho, vou praticar as virtudes, vai te livrar disso. Isso é tudo frescura, gente. Né? Isso são fetiches. A realidade da vida do espírito é esta. Não tem ritual, não tem conduta ritual, não tem regra moral que vá te livrar disso aqui. Isso é o básico, isso é a única coisa necessária, entendeu? Então, vamos lá. Por isso, ele, o ser, consiste na potência infinita de um ato no qual bebemos para fundar o ato limitado como, que é o nosso. E assim como Deus encarnou na pessoa do Cristo, do mesmo modo é existindo que manifestamos o ser e recebemos a sua luz. Então, se você não entende isso, se você não entende esta parte do discurso ontológico, o discurso moral não vai fazer sentido para você. Porque a moral depende da ontologia. Então, nenhum mandamento moral significa nada se ele está fora da estrutura da realidade, da estrutura do ser. Então é para se arraigar no ser, para se arraigar na consciência da sua liberdade e das implicações infinitas da sua liberdade, que eu estou ensinando essas coisas todas aqui. Se não, eu estaria assim, eu seria o Bispo Macedo, sei, eu estaria pregando moral, eu estaria falando mal dos gays, dos adúlteros, dos vigaristas, etc, etc, etc, e fingindo dentro de vocês que eu sou infinitamente melhor do que eles. Né? E realmente eu não sou, eu acho que eu sou apenas um pouco mais sortudo de ter percebido em algumas coisas durante a vida. Assim, né? E isso não, vamos dizer, se me qualifica para, às vezes, criticar ou condenar certas condutas públicas, não me permite nem por um minuto sentir que eu sou melhor que essas pessoas. Mas nem por um minuto. Porque essa ideia de sentir que eu sou melhor que eles, para mim, é horrível. Eu acho horrível, porque eu fico um dia, vamos todos comparecer diante do trono de Deus. E é melhor assim, nós vimos de mãos dadas, ajudando uns aos outros, tá entendendo? Implorando o perdão para os outros, mais do que para nós mesmos. Portanto, assim, esse sentido de, vamos dizer, de uma certa responsabilidade moral que você tem sobre as outras pessoas e sobre os seus inimigos, sobre a pessoa que você despreza, isso é básico. Né? Então, se você, no mínimo, você não rezou com uma pessoa, você não tem o direito de xingá-la. Né? Você não fez a sua parte. Ah, a pessoa é ruim, o que você fez para ela melhorar? Né? nada. Então você está xingando só para você sentir que você é superior. Então não adianta nada, você está fazendo buraco na água. 12. Existir é destacar-se do ser total para pretender à independência e, em decorrência, à liberdade. E é o mesmo ato que faz da nossa vida uma vida visível e manifestada e que nos estabelece na intimidade do ser. Isso é uma coisa aparentemente paradoxal, porque como nós não temos propriamente o ser, nós temos somente a existência se destaca no ser. Tanto ela se destaca que nós podemos pensar sobre o ser. Né? Significa que nós não somos ele. Há uma diferença entre nós e ele. Se não existisse, ele não seria pensável como tal. Mas, ao mesmo tempo, é este ato que nos destaca dele e permite que nós encontremos nele a nossa raiz e sentimos cada vez mais profundamente, na medida que sentimos a raiz cada vez mais profundamente, na medida em que vamos fortalecendo a nossa consciência de que a nossa liberdade tem uma fonte transcendente, de que ela é um milagre. Né? E é um milagre de todos os dias. Porque, pensa bem, como é que eu consigo ter um eu? Como é que eu consigo me sentir autor de meus atos? Nenhum bicho se sente autor dos seus atos. E por isso o bicho não é moralmente imputável. Ser moralmente imputável é uma honra do ser humano. E essa honra não tem explicação natural. Então, quer dizer, é um milagre que está sendo realizado o tempo todo. É o mesmo ato que faz da nossa vida uma vida visível e manifestada e que nos estabelece na intimidade do ser, de tal modo que poderíamos aplicar ao mesmo tempo a palavra existir, que indica a ação de sair, ex para fora, e a palavra insistir. Existir e insistir. Você existe, existe, existe, portanto você sai do ser, mas você insiste, você se arraiga nele. Justamente no ato em que você sai e se constitui como personalidade autocriadora. Né? A ação de permanecer, que designa a ação de permanecer na mesma coisa da qual recebemos o ser e da qual não nos destacamos mais. Tá? Vamos fazer uma pausa daqui a pouco mais ou menos. Bom, vamos às perguntas de hoje. Carlos Lopes pergunta. No texto da aula de hoje, Lavelle diz, o ser não se mostra jamais enquanto tal, ele é secreto e não manifestado. Não estaria nesse pensamento a questão do ser em si kantiano? E, bom, está. Só que esse problema está resolvido no capítulo 1 do próximo livro, que é Conhecimento e Presença. O capítulo 1 chama Manuel Kant e os Fundamentos da Objetualidade. Esse problema está inteiramente resolvido lá. Então, vou até ler um paragrafinho aqui, no qual... esse livro vai ser editado brevemente pela Vida Editorial, Conhecimento e Presença. Talvez mude o título, não sei. O que eu explico ali é o seguinte, que a intuição de qualquer objeto que seja não é apenas a percepção, vamos dizer, de uma forma sensível, estática. É imediatamente a percepção de um conjunto de possibilidades e impossibilidades. Se você perceber somente a forma estática, isso não seria propriamente uma intuição, nem mesmo uma percepção, seria apenas uma impressão sensível. E a impressão sensível não seria suficiente nem mesmo para você dizer do que é essa impressão, dizer o que é esse objeto, dizer a que essência se refere. É impossível você perceber qualquer essência sem você perceber instantaneamente alguma das suas propriedades. Se você não percebe propriedade alguma, tá certo? Nem no sentido positivo, nem no negativo, o que esse objeto pode fazer e o que ele não pode, você não percebeu absolutamente nada. Por exemplo, se você vê um gato e você não sabe instantaneamente que o gato não pode voar, você não percebeu um gato, você percebeu alguma outra coisa, quer dizer, que é uma, vamos dizer, uma forma vazia daquilo que será um gato quando você perceber algo do que ele pode e do que ele não pode fazer. É isso? Então, por exemplo, se você vê é uma fruta, você pode perguntar, isso é de comer, tá certo? Mas se você vê um computador, você não pergunta, isso é de comer, porque você sabe que não é para comer. E se você não soubesse que um computador não é para comer, você não saberia que é um computador. Portanto, a percepção de qualquer objeto é a percepção, quer dizer, de um agregado de propriedades, tá certo? Propriedades, que ele tem e que ele não tem. Também um agregado de acidentes possíveis e impossíveis. Por exemplo, ao ver um gato, você sabe que ele não pode aprender a língua alemã, nem o grego, nem, aliás, o português. Tá certo? Enfim, você sabe também que ele não pode voar, mas você sabe que alguma coisa ele pode fazer. Por exemplo, você sabe que ele pode respirar porque ele está respirando. Tá certo? Então, isto quer dizer imediatamente a seguinte coisa. Quando Kant diz que tudo o que nós percebemos são, quer dizer, elementos soltos, elementos caóticos, as quais a nossa forma de percepção confere uma unidade, uma identidade, isso é impossível. Por quê? Porque as formas da nossa percepção são as mesmas em todas as pessoas. Os nossos esquemas a priori são os mesmos, são universais, como o próprio Kant diz. Se eles são universais, como é que eles poderiam se amoldar instantaneamente ao objeto percebido, se este próprio objeto não lhes impusesse algo da sua forma e, portanto, do seu sistema de possibilidades? Quer dizer, se toda, ali no fundo, o que o Kant está dizendo, que toda a diferenciação entre objetos é fruto, vamos dizer, de uma projeção da nossa mente. Quer dizer, e eu digo, isto não apenas é errado, como isto é materialmente impossível. Quem diz que o gato não pode voar não é a forma a priori da minha, da minha percepção, porque essa forma a priori é igual em todas as pessoas. Certo? Então, só o que pode diferenciar individualizadamente cada objeto como portador de um sistema de propriedades e como sujeito possível de um sistema de acidentes é o próprio objeto. Ele tem que me impor isso. Senão eu não posso montá-lo dessa maneira. Por quê? Porque as nossas formas de percepção são iguais em todos os seres humanos, elas não estão individualizadas para cada objeto. Você só perceberia objetos genéricos. Tá certo? Então, isto quer dizer, quando Kant diz a metafísica é impossível, porque ela falta um objeto na intuição, eu digo muito bem, isso poderia estar até certo quando se refere aos objetos últimos, sobre Deus, a imortalidade, etc, etc. Nós, de fato, não temos intuição disso. Porém, nós temos a intuição da presença disso através do exercício da nossa liberdade. Você não ter a percepção de um objeto inteiro não é a mesma coisa que você não saber nada a respeito. Então, de bom, você tem razão, nós não podemos conhecer Deus como objeto, no sentido de conhecermos um gato. Entendeu? Mas nós também não podemos dizer que ignoramos a presença dele, porque essa presença se manifesta em nós através da nossa própria liberdade. Então, algo sabemos. Se não podemos conhecer inteiramente como objeto, não podemos dominá-lo intelectualmente, é porque ele está nos constituindo nesse mesmo momento. E se tivéssemos o total domínio intelectual dele, então estaríamos totalmente fora dele. Então, esse conhecimento não é uma limitação da nossa percepção. Não, ele é um elemento estrutural da nossa forma de existência. Tá certo? Então, essa é a mesma coisa que dizer, você não pode apreender a sua vida como um conjunto, porque sua vida não acabou ainda. Então, isso não é porque a sua inteligência, a nossa inteligência é tão limitada que eu não posso apreender, não podemos apreender a nossa vida como totalidade. Eu digo, bom, isso é para apreender a vida como totalidade, a vida precisaria já ter uma forma total, acabada, porque a vida precisaria já ter acabado. Então, isso é contraditório com a natureza do objeto e com a própria situação de percepção. E não, isso não é importante, uma limitação da sua percepção. Você, quando percebe Deus apenas pela sua presença indireta na sua liberdade, você está percebendo Deus como ele realmente é. Porque ele é isto. Né? Então, ele não é um objeto que possa ser circunscrito e delimitado pela sua inteligência. Se você não apreende como tal, é porque ele não é isso. Então, quer dizer, nós temos um conhecimento perfeitamente realista e objetivo do que Deus é, porque nós o conhecemos através da liberdade que ele insufla em nós. E esta é a maneira de presença dele. Ele tem outra maneira também, que é a presença através do mundo criado, no qual nós podemos, vamos dizer, por um processo analógico extremamente dificultoso e complexo, certo? Perceber algo da sua presença. Este algo, no entanto, nunca estará totalmente manifesto e provado. Isso é que é importante. É por isso que eu acho que é inútil, são inúteis as discussões em torno do design inteligente. Por quê? Se absolutamente tudo no mundo externo, na realidade, manifestasse um design inteligente, tudo no mundo faria sentido. E isso é impossível. Porque para que tudo no mundo se tivesse sentido, seria para que o mundo fosse o próprio Deus. Ou seja, ele tem a racionalidade integral, tá certo? Não há elemento de irracionalidade nele, tá certo? Não, ele não tem deficiências, não há absurdidade nele, etc. Então, isso quer dizer que para cada elemento de design inteligente que você observar no mundo, você vai observar outros elementos de casualidade, de irracionalidade, de absurdidade que tem de estar presente no mundo para que o mundo seja o mundo e não Deus. Portanto, essa discussão, sabe quando ela vai terminar? Nunca. Então, você tem elementos suficientes para suspeitar que existe um design inteligente, mas não um design inteligente por trás de tudo. Isso seria o absurdo dos absurdos. Quer dizer, o mundo seria não aquilo que Leibniz chamava o mais perfeito dos mundos possíveis. Não. Ele seria absolutamente um mundo perfeito. Né? Leibniz, o mais perfeito dos mundos possíveis dentro das condições dadas. Portanto, um mundo cheio de imperfeições. Tá certo? Então, o mundo não é a criação perfeita de Deus. Ele não poderia ser. Pelo simples fato de ser criação, se destaca, ele então não tem a perfeição divina na sua integralidade. Portanto, ele tem que ter uma margem de irracionalidade, de absurdidade, de mal, etc, etc, etc. E por isso mesmo, não se pode ter elementos suficientes para suspeitar de um design inteligente, mas não para provar na sua integralidade, e muito menos para provar que tudo no mundo obedece a um design inteligente. Se tudo obedecesse a um design inteligente, então significa assim: as suas ações também obedeceriam a um design inteligente. E você agiria de uma maneira tão perfeita quanto Deus, porque nós também estamos no mundo. Então, a nossa própria condição nos prova que só parcialmente existe um design inteligente, mas que existe uma margem, tá certo, que escapa disso e cai no absurdo, na irracionalidade, no diabólico, etc, etc. Como dizia Platão, Platão tem essa imagem, ele diz: Deus imprime um giro no mundo e depois deixa que o mundo dê um giro por si mesmo. Então, é essa a margem de erro que não permite chegar a uma conclusão sobre a existência de um design inteligente. Né? Se não é possível provar um design inteligente, muito menos é possível provar que tudo obedeceu uma sequência de acasos, tá certo? Sem finalidade nenhuma. Essa discussão é inútil, porque é só na esfera da liberdade humana que a finalidade se manifesta de maneira clara. E mesmo assim, se manifesta de maneira clara, quando você assume a liberdade. Fora disso, você está na ambiguidade. Então, isso quer dizer que só no ser humano, só na esfera da existência e não na da realidade, é que o sentido se mostra. Se ele se mostrasse inteiramente na realidade, não seria preciso do ser humano, meu Deus do céu. Quer dizer, tudo faria sentido por si mesmo, o mundo seria absolutamente perfeito e nós estaríamos todos lá no paraíso. Então, quer dizer, a pessoa faz exigências absurdas, em seguida a exigência não é atendida e ela fica frustradinha. Mas, então, claro, nós precisamos da teoria do design inteligente como quadro de referência, assim como precisamos da teoria do acaso como referência, porque existem os dois elementos. Quando o Dr. Richard Dawkins disse: olha, tudo surgiu do acaso, eu disse: bom, em parte sim, né? Mas no meio desse acaso se filtram elementos que dão a suspeitar um design inteligente. E dentro da grade do design inteligente se filtram elementos de acaso e de absurdidade. Então, quem tem razão aí? Os dois lados têm razão. Só que cada um deles só quer ver a sua metade e não admite a do outro. Porque a ordem, a finalidade, o sentido só podem se manifestar no ser humano. Foi por isso que Deus se encarnou como uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele não se encarnou como uma tartaruga, tá entendendo? Ou um elefante, ou uma pedra. Claro, você pode tentar ver Deus nas pedras, nos elefantes, etc, etc. E ele estará lá de algum modo também, tá certo? Muito remoto, e muito disfarçado, muito camuflado, e muito parcial. Você pode ver Deus onde você quiser, tá certo? Mas a única manifestação plena de Deus pode ser o ser humano. Entendeu? Todo ser humano pode? Não, só um. Não tem entendido a explicação aqui? Então, vamos lá. Marra Signorelli pergunta: eu me lembro que no livro The Boy Who Met Jesus, Cristo diz em Manuel Segatasha que as últimas guerras do mundo serão entre religiões. Segatasha fica perplexo e pergunta a Deus por que as religiões guerreariam se elas o servem. Eu posso interpretar isso como uma profecia de que mais cedo ou mais tarde, não sabemos quando será o fim do mundo, toda essa esperança de uma ditadura cientificista vai para o ralo, junto com o socialismo mais materialista, e não a mentalidade revolucionária em si. E que, no fim de tudo, sobrará apenas projetos globalistas que envolvem religiões? Essa pergunta é maravilhosa, porque só pode dar nisso. A ditadura cientificista, ela já está indo para o ralo. Note bem que esse pessoal globalista já pretendia que o governo mundial estivesse implantado em 1980. Né? Já está com 33 anos de atraso. E, mais ainda, surgem outros projetos globalistas concorrentes, perante o qual esse tem que fazer concessões. Tá certo? Então, vamos dizer, o projeto da ditadura cientificista ele não será realizado. Ele destruirá muita coisa pelo caminho. Ele vai rebaixar o ser humano a um ponto que nunca foi rebaixado, mas ele não vai conseguir se implantar. Isso é como o socialismo, gente. O socialismo não existe. Ele nunca existirá. Ele só se manifestará pela destruição que ele faz pelo caminho. O socialismo não existe, mas ele transforma o capitalismo no inferno. É o que o Augusto Bernocchi chamava o suicídio da revolução. Quer dizer, você sabe que aquele sistema socialista que você inventou não pode ser alcançado, mas você não desiste de ir atrás dele. No caminho, o que você vai fazendo? Você vai destruindo todas as bases espirituais, religiosas e morais do capitalismo. Né? Então, daí vira tudo, o capitalismo vira um inferno. Daí você diz, está vendo como é o inferno? É o inferno, sim, só que não existe o socialismo para substituí-lo. Então, vai ficar cada vez mais infernal. É só isso que você vai conseguir. E essa ditadura cientificista é a mesma coisa. Esse mundo perfeitamente administrado de vocês sonham, ele não vai existir. Só que para implantá-lo, você destrói a religião, destrói as tradições, destrói mais isso, mais aquilo, e todo mundo vira bandido. Que é mais ou menos o que já está acontecendo. Hã? Que vem o quê? Islã. Ah, sim. Então, qual é a alternativa disso? Bom, é o Islã. Hã? O Islã é uma forma de ordem tradicional. Então, quando esse mundo capitalista, corroído até o fim pela ideia da ditadura científica, ele perdeu todos os seus valores, ele se torna o quê? Inerme perante o Islã. E o Islã entra, eu me lembro de ter ouvido uma vez o discurso do nome que ele lia aqui, o Islã entra com uma autoridade avassaladora. Eu digo, é claro que entra. Não há mais autoridade nenhuma, só tem você, não tem concorrente. Tá certo? Então, ele diz aqui, o que eu já tinha dito isso aí, que no fim a briga vai ser entre o projeto russo-chinês e os islâmicos. É o que vai sobrar, porque o outro vai cair. Embora ele tenha mais dinheiro. Samuel Cardoso Santana pergunta, a respeito do conceito de existência, nós lemos em Filosofia Concreta do Mário Ferreira. Quando Soares diz que ser é aptidão para existir, não o define, não o delimita, mas apenas dá uma patência ao seu conteúdo. Porque o que é, de certo modo, pode existir, isto é, pode ser fora das suas causas, poderia dar-se no pleno exercício do seu ser. Podemos dizer que o ser fora das suas causas é o ser ainda não causado, portanto, apto para existir no ser em potência, exatamente isso que o Lavelle está chamando de existência. O que é existência? É a possibilidade de criar, manifestar e tornar-se uma essência. A única essência que nós temos quando nós nascemos é a essência da espécie humana. Não é a essência individual, não é essências. Né? A essência é a definição da espécie. E dessa definição da espécie faz parte a propriedade de ter uma essência pessoal, de ter uma essência. Só que essa essência tem que ser criada mediante o exercício da liberdade. Portanto, podemos dizer, bom, é um ser em potência. Então, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, dito assim com o vocabulário escolar pesado, mesma coisa. Seria esta a sua ideia de existência em existência possibilizada no livro Filosofia do Universo? Sim, certamente. Não. Demian Silva pergunta: a ideia de que não se pode tratar o ser como um problema teórico, independente da presença de quem o interroga, não explica muito do que há de insuficiente nas discussões contemporâneas sobre a existência de Deus? Batata, sim. Certamente. Quer dizer, sempre que o neguinho quer tratar os problemas como se fosse uma coisa inteiramente objetiva externa, como se fosse um sinônimo, que ele está observando como se ele fosse um sujeito absoluto, fora do processo, ele já falseou a coisa inteira. Você tem que começar por mapear a sua própria posição. Quer dizer, vamos supor que você está perdido no deserto. Né? Então, você está perdido no deserto, mas você quer mapear o deserto inteiro como se fosse Deus observando desde cima. Digo, não, a única referência que você tem é a sua própria posição imediata dentro dele. Tá certo? Então, essa aqui, para mim, é uma questão metodológica, uma exigência metodológica incontornável. Começar sempre a análise de qualquer coisa mediante o exame e a confissão da minha própria posição existencial dentro daquilo. Quer dizer, antes de eu saber o que uma coisa é, eu preciso saber como ela chegou a mim e onde ela entrou dentro do meu quadro referente. Então, isso quer dizer que, quer dizer, a autoconsciência é a condição para você ter consciência de qualquer outra coisa. Não, não consciência imediata, consciência empírica, mas se tem uma consciência intelectualizada de alguma coisa, bom, tem que passar para a autoconsciência primeiro. Quer dizer, o que, que essa coisa é para mim? Quer dizer, onde estou eu? Qual é? E a mesma coisa do desenhista, quando vai observar uma coisa que ele copiar e escreve o lápis para medir, ele está medindo em relação ao quê? A um ponto de vista absoluto? Não, à posição dele no espaço. Quer dizer, ele é o ponto de referência. Né? Quer dizer, onde está o ponto de fuga? Bom, o ponto de fuga está perfeitamente dentro do desenhista, não em outro lugar. Né? E outros pontos de fuga possíveis, mas não é só ação. Concebíveis em função desse. Então, é por isso que eu digo que a filosofia é a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Quer dizer, é na medida em que eu busco abranger o horizonte de conhecimento disponível na minha época e na minha cultura, que eu nunca vou abranger totalmente, sei que não vou abranger totalmente, mas nessa mesma medida, eu unifico a minha consciência de modo que ela toma a posição responsável perante esse conjunto. Certo? Ou seja, eu estou me criando como consciência no mesmo instante onde estou tentando abranger e reduzir a uma unidade racionalmente expressável o conjunto de conhecimentos disponíveis. É uma atividade que nunca se cumpre totalmente, por quê? Porque os conhecimentos disponíveis nunca param de aumentar, meu Deus do céu. Você não pode chegar a uma conclusão final, por quê? Porque mal chegou a uma conclusão, já veio outro dado, e outro dado, e outro dado, e isso está mudando o tempo todo. Quer dizer, muda não somente o conhecimento, mas as modalidades da experiência humana são infinitamente variadas. Então, é por isso que a filosofia não pode chegar a conclusões finais. Não tem como chegar. A própria ideia de conclusão final não faz sentido. Você tem que chegar a conclusões que sejam razoáveis para a época e a situação em que você está. E ali você cria e dá um exemplo, vamos dizer, de máxima responsabilidade cognitiva, que vem junto com a ideia de máxima responsabilidade moral. E note bem, máxima responsabilidade moral não quer dizer que você vai ser santinho. Não é uma coisa que está na sua conduta, tal como ela possa ser medida por um padrão moral externo, né? Mas está, vamos dizer, na coerência íntima, na busca da sua coerência, perante a consciência que você tem da sua liberdade e da presença do ser ali. Isso não tem nada que ver, vamos dizer, com a perfeição medida segundo um critério externo, mas sem esta, o critério externo não significa nada. É esta atitude, é esta busca que dá a todo e qualquer critério externo o seu significado. Né? Até os 10 mandamentos, ele só define significado quando observar desde esse ângulo. Fora disso, ele não quer dizer absolutamente nada, você está a não matar. Bom, não é para matar nunca ninguém. Né? O nego está lá estrangulando meu filho, eu não posso dar um tiro no desgraçado. Né? Será que é isso? Ah, não. Então, precisa analisar a coisa. Analisar desde o ponto de vista do quê? Da unidade do conhecimento, da unidade da minha consciência e vice-versa. Senão, até os 10 mandamentos não significam coisa nenhuma. Tá certo? E, eu vou cumprir tudo. Você vai cumprir num sentido fetichista, totalmente alienado, louco, entendeu? E vai achar que você é um padrão de moralidade. Entendeu? Então, É, vou dizer, essas, eu acho que essas coisas que na primeira metade do século, tantos filósofos entendiam. Né? Isso aqui, o que o Lavelle estava falando não era nenhum bicho de sete cabeças para ninguém. Né? Essas, na segunda metade do século XX, elas desapareceram. Graças ao quê? À ascensão da autoridade científica, que acredita sempre saber mais do que você. E se, hoje, quando você vai no médico, né? O médico não quer saber o que você está sentindo. Ele faz uma série de exames e diz, ah, você está anormal sobre tal aspecto. Eu digo, mas eu não estou sentindo nada, não estou me sentindo bem. Não, você está doente. Nós temos que operá-lo. Não é assim? Então significa que a ciência da existência concreta se perdeu, foi substituída por modelos científicos que são muito úteis para quem pratica aquela ciência, mas para quem está embaixo é um problema. Né? Segundo lugar, a ascensão da mídia. A mídia se tornou, na segunda metade do século XX, o juiz soberano da ciência, da filosofia, da religião e de todo conhecimento. Você vai querer dizer, o que é um filósofo famoso hoje? É um filósofo que os outros filósofos acham grande? Não, é um filósofo que a mídia acha grande. É? E o que entende a mídia de filosofia? Absolutamente nada. O que jornalista entende de filosofia? Nada. Então, olha, eu mesmo, num artigo que eu fiz na década de 70, chamado Imprensa e Cultura, eu via que isso estava acontecendo e que isso ia se tornar norma universal. Então, eu disse, bom, você tem uma alta cultura, que é produzida ou por indivíduos isolados, nas universidades, nos institutos, na igreja, etc, etc, etc. Existe uma mídia popular que reflete a produção. Acontece que a mídia ela vai se tornando cada vez mais o único canal pelo qual isso chega às pessoas. E, portanto, ela se torna o juiz soberano de tudo. Então, isso quer dizer que a alta cultura passa a ser julgada pela cabeça de um jornalista que não tem alta cultura nenhuma. E isso vai destruir tudo, como de fato destruiu. Está entendendo? Então, as pessoas perguntam, por exemplo, como é que um sujeito pode ser um grande filósofo, um grande escritor, se ele não aparece na Folha de São Paulo, na mídia, etc, etc. Esse é o critério hoje. Né? Aqui, se você não aparecer no New York Times, você está ferrado. Agora, quando você vai perguntar para os especialistas, para os caras da área, né? Vamos dizer, a hierarquia de pesquisa dele é completamente diferente. Então você vê, por exemplo, até hoje, por exemplo, um cara como Eric Bergman, o Xavier Zubir, o Werner Lohner, não são figuras conhecidas popularmente. Então eles são uma hora filósofos, não entenderam quem é filósofo. Mas não entenderam da população em geral, não, eles nem existem. O que existe é Michel Foucault, é esse Onfray que é. Né? Outro dia, alguém chamou como é de um erotúmulo analfabeto. Né? Ele, que é o que ele é. Né? Mas esses caras aparecem na mídia. Então, a ascensão onde da ditadura científica e o progresso extraordinário da mídia no segundo metade do século acabaram com a alta cultura. Tá certo? E tornaram a filosofia da primeira metade do século, que era brilhante, uma coisa absolutamente incompreensível. Né? Então, eu aqui vou buscar lá agora. Vocês estão perguntando agora, já está respondido na filosofia da primeira metade. E foi absolutamente brilhante. É só buscar lá, já está tudo respondido lá. Então, muito bem. Então, eu acho que hoje já foi, né? Repito, quem se inscrever no curso online, Introdução à Filosofia do Lavelle, até quarta-feira, às 3 horas da tarde, o Brasil terá um desconto de R$100, pagando, portanto, 250 se for aluno do COF ou membro do seminário, e 450, né, se for uma das criaturas infelizes que não participam dos benefícios do curso. Tá bom? Então, a inscrição é para, através do PayPal, você pode ou usar o PayPal ou abrir na hora, que é a coisa mais fácil, se você tiver um cartão de crédito de débito, e enviar o pagamento para odecarvalho@gmail.com, mandando imediatamente um e-mail para o mesmo endereço com o título Pagamento Lavelle. Tá certo? Então, muito obrigado, até semana que vem, se Deus quiser.